Dou aula no Coque toda sexta-feira à noite. Espero 30 minutos por um barro macaxeira tão lotado que uma vez o que me botou pra dentro foi a porta fechando. Vou espremido toda a viagem. Na integração, seguranças em cada uma das portas garantem que vou pagar e contribuir para o lucro de quem me botou nessa situação fodida. Por todo o percurso, eu percebo que a maioria da população é pobre e tá sempre passando por isso. Que doideira, véi. E você ainda acha que 10 centavos a menos resolve essa bronca?